Recuse imitações. Fique com o original. DJ Siqueira. A gente vai chegando agora sim, hein? Saudade original, irmão. Alô, Leviana! Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora? E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Bora, meu pássaro! Leviana. Falso Siqueirão por aqui, viu? Tudo tem o seu dia. E aí? E o seu vai chegar. Olha só. Você vai se danar como eu me danei por você. É assim, olha. Será que não se acaba? Bora, Leviana. Cê tão leviana. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Amigo André Santos. Carinha considerada do Siqueira, viu? Grande colecionador das raridades no vinil. Tá por aqui comigo. Grande André Santos, obrigado, meu irmão. Sempre será leviana. Olha só! Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Naná Siqueirão, hein? Beijão carinhoso pra você. Alô, Roça dos Cachorrões. Ele é a Regina das Hello Kids, tá bom? Você é leviana. Sempre. Sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Diego Sopitel. Será que não. Alô, Diego. Ganha ser tão leviana. Se acanha ser tão leviana. Novo Siqueirão, Pássaro Fênix, uma verdadeira viagem de emoções. Alô, Farofa. Meu maninho Farofa, essa lhe dá valor, hein? Bora, Farofa! Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. DJ Everton Mix, para Everton. Quero alguém que tenha o coração. Alô, Zequinha do Rasga Baralho. Que seja como. Olha aí, Doquinha. Sozinho. Bora, Caçota! Alguém a quem eu ame. Amigo Papão do Oasis. Alô, Papão. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Eu aí, o Louro Prestação. Bora, Louro Prestação. Eita, Louro Prestação. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Patrão Beá e a sua esposa Meire, alô Meire. Alguém a quem eu amo. Meu amigo Aleixo e a Kelly, os apaixonados do Siqueirão, hein? Que tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Aleixo e Kelly, o casal apaixonado. apaixonado do Siqueirão. E eles dão valor, hein? Vamos lá! Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar. Alô, Diego. Sozinho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quero alguém que queira o meu amor. Dá uma sede, não dá, cara? Tu me entregar todinho. Bora, Casota. Alguém a quem eu ame e não me deixe. Amigo Calhambeque, o papai do Luan. Que tenha muito amor pra dar. Bora, Calhambeque. Bora, B.A. Que me dê muita força e me ofereça. Olha, Farofa, se quiser chorar, pode chorar, viu? A saudade tá valendo, meu irmão. Essa Farofa recorda o seu filhão. Na hora de dormir. E eu não quero nem saber quem inventou dinheiro. Eu quero é gastar. Eu quero endoidar. Vamos lá! Eu quero pegar o sol com a mão. Vai, doido! Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Jorginho da Matinha. Eu quero vibrar de alegria. Alô, Jorginho! Com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não faça o mal a ninguém. Eu quero dançarina Pernambuco, hein? Natureza, e quero que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Se quer uma casota. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade. Beijão carinhoso aí pra Carol das Superpoderosas. Eu quero. Alô, Carol, cadê a Asha, hein? Aos amigos. Alô, Lolo! Que não faça o mal a ninguém. Eu quero viver a natureza. É o maior Andrinho dos meninos da saudade da Pratina, hein? Também. Ele e o Léo Carrascão. Unidos numa força maior para o nosso. Alô, meninos da saudade da Pratina! Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Aí, Nitin Siqueira! Novo Siqueirão, Pássaro Fênix. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Bora recordar, meu irmão. E só te encontro nos meus sonhos. Alô, Valdinho! E cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Nosso amigo BA, equipe Bebe Transa, hoje recordando aqui no Siqueirão. Também os peladeiros da saudade hoje, aqui no Casoda, meu irmão. Bora para a obra. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Amigo Vereiro e da Beaneia, lá de Castanhal, hein? Viver. Hoje recordando, meu irmão. E só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, nos olhos que eu não posso ver. Aí me disse que não! O trio tá formado no Siqueirão. Olha a casota! E eu? Eu estou apaixonado por uma menina. Aí eu com a mãe do meu irmão. Que há pouco dia me deixou. Bora, Everton! E agora, sozinho estou. Fala, garçom, chega junto aqui com o Everton Mix, tá bom? Traz cerveja pra ele, meu irmão. Fui eu, mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei pôr anúncio no jornal, pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal, que fala de mim e de você. Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos conhecer. Pensando bem no que... Olha o Rogério da Big Ben. Com certeza aí. Rogério Siqueirão agora, hein? Mesmo assim, ele é Dani. Eu me conformo, nem tudo se perdeu. Jorginho da Matinha. Boa, também o Jorge da Pedreira. Todos os peladeiros, meu irmão. Pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal. Fala, Leixo! Quer falar de mim e de você. Agora. Agora todos vão querer nos conhecer. E agora, hein? Agora todos vão querer nos conhecer. Pra recordar. Um casal de nordestino, fugindo do seu destino, miserável e infeliz, levando filho, criança, levando muita esperança, foi para o sul do país. Só passou decepção, só passou humilhação, sem nada poder fazer. E o cara, meu irmão? Sem trabalho e sem dinheiro, o homem foi ao desespero de roubar pra não morrer. Entrou numa padaria, os empregados que havia, ele a todos vendeu. Com uma peixeira na mão, pegou leite, pegou pão, fez um embrulho e correu. Mas alguém se jogou, ferindo-se mortalmente. Nosso amigo Dimas, da equipe Delícia, e também a Silza, e também a Ciones. Caindo pesado ao chão, morrendo no acidente. O jornal noticiou, em manchete transformou o acidente num drama. Foi pra mão de um delegado que estava aposentado, querendo voltar pra fama. O casal foi perseguido até que se viu perdido, sem forças pra caminhar. Dias depois encontrado, um morto pra cada lado, e a criancinha chorar. E a saudade gostosa no Siqueirão, hein? Dias depois encontrado, um morto pra cada lado, e a criancinha chorar. E a gente recordando, hein? E mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. Tudo é de mentirinha, viu? De mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Bora, casota! Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo, no cobo rezando e por ti esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. Pra viver sem chorar. Essas mentirinhas tolas, mas são minhas. Formam meu castelo deslumbrante, belo, onde eu fico esperando só por... Aí, Ananá Siqueirão, obrigado, tá bom? Curtindo a nossa onda. Abraçando também com carinho aí o Bacuri e a tia Kátia, os empresários aí do salão JW, ou melhor, WJ. Toda a galera aqui recordando, hein? Assim, olha. Que de mentirinha não se queixa. Vamos lá! Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. DJ Patrick aí! DJ Patrick aí, do Marex. Ele é sua esposa, hein? Alô, André Santos! Só a nata do reggae aí, olha. Saudade gostosa, Siqueirão, hein? Vamos lá, DJ Siqueira! Solta! Sol! Te quero. Poxa vida, como eu te quero. Poxa vida, como eu te quero. Ora bolas. Vamos lá! Ora bolas, como eu te adoro. E eu te quero, te adoro, meu amor. Alô, Kanye Beck. Coisinha linda, venha me trazer o seu carinho. Quero te abraçar de carinho. Deixa você sair comigo pra passear, ir ao cinema e ver um filme bem legal. E aí? Então depois vamos namorar. Seu Inácio, hoje está comemorando 60 anos, como todos os seus familiares. Vamos lá! Só no saxofone aí, olha aí, ó. Fala, galo! Martinha. Oi. Coisinha linda. Fala, meu parceiro. Venha me trazer o seu carinho. Papão do Oasis. Tá de boa no Siqueirão, hein? Bora, papão! E se na volta eu parar, é pra conversar e tomar sorvete ao luar. Aí, Nitinho Siqueira! Baixou o David de mim, foi? E aí? Toda vez que eu vejo a rua, fala, David, onde morava você, sinto uma saudade louca. Fala, casada! Nunca fico pra te ver. Procurei por outras. Segurança vezes. Pantera, meu irmão. Alguém pra me devolver. Tá viciado no Siqueirão, hein? Todo amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Será? Será? Será que não? Que não vou encontrar um novo amor? Só sei chamar. Bora, Júlia! Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Bora, Farofa! Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Toda vez que eu vejo a rua onde morava você, sinto uma saudade louca. Nunca eu fico pra te ver. Procurei por outras ruas. Pra família, família MC Catra, aí da Cabanagem, curtindo o Siqueirão, hein? Todo amor que tu. A minha família, Kelvisson. Nunca mais. Obrigado, a família Kelvisson, obrigado, viu? Será? Galera aí da Cabanagem. Que não. Que não. Vou encontrar um novo amor, só sei chamar. Ô, Júlia! Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te. DJ Gerson, lá de Luiz Domingues, Maranhão. E a gente vai estar dia 15 amada, no Círio de Luiz Domingues de Maranhão, viu? Dia 15 de setembro, Siqueirão no Maranhão. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te. E a gente vai fazer gostoso lá, hein? Agora o trio tá formado no Siqueirão. Vamos lá! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Roça dos Cachorrões! Uma espanhola. Ele é Regina, meu irmão. Esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Lá vai o Zico! Dibrou um, dibrou dois! Enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Nosso beijou e desapareceu. Oi! E embora! Chora, negão! Chorando! Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Aí o Fábio Silva, lá de Coimbra, meu irmão. Nero Valor. Vou à Espanha pra rever meu bem. É o meu setor. Nero Valor. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Fala, André Santos, cadê você, meu filho? E quando o jogo acabou, galera recordando, meu irmão, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. E o baile valendo agora, hein? Brecão! Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Bora, casada! Numa ânsia louca, Zequinha do Rasga Baralho, de beijar tua boca. Arrebenta, moleque! Outra vez te amar, eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana, se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana, se rosca em meus braços, me mata de amor. Agora o trio tá formado no Siqueirão. DJs Siqueira, Valdinho e o garoto DJ David. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. É assim, olha. Você me faz tão bem o que ninguém. Manoel Everton, sabe fazer. DJ Everton Mix. Eu tentei em vão me acostumar. Bora, Leixo. Viver sem você, já vi que não dá. Aleixo e Kelly, o casal apaixonado do Siqueirão. E até me engana, se rosca em meus braços, me mata de amor. Bora recordar, meu irmão. Me ama, me ama. É uma nenhuma prestação. Bora, louro. Eita, louro, prestação. Tudo foi assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou lá, olha. Entrou. Aonde? Em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus? Agora sem rumo e afeto sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, por que não me ensinou a esquecer. Amigo Neguinho, também a Márcia, nas comidas típicas da Alva de Coracê, viu? Chegando junto. Tá linda também, a Thaís Meirelles, das impregnadas. O nosso abraço considerado. Vamos lá! O Ministério da Saúde adverte. Curtir no Siqueirão é muito bom. E se você não gosta, um médico deve ser consultado. Corre, mano, corre pro médico. Vamos lá! Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou aonde? Entrou. Aonde? Em meu coração. Zombou do meu amor e depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta. Amiga Lenise, saudade. Ela e o Cleiton, sempre aqui comigo, hein? Agora, obrigado, tá bom? Me aperto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem de meu grande amigo Naldo e a Bia, um casal maravilhoso. A esquecer. Forte abraço do Siqueira, hein? Vamos lá! Sim, pra recordar, hein? Pássaro Fênix Siqueirão, The Best. Aí o toda a galera do Careca Motos, aí da Sacra Bala. Valeu! Olha só. Me disseram que você nunca está no Guilherme. Ele é a Bárbara, o melhor tacacá de Belém, tacacá da Diva. Eu também estou sofrendo. Alô, Diego! Que saudade, estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Eita, que o Diego hoje se acaba. Eu soube que você chorou. É, mano. Quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta! Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Paixão, paixão, paixão, vai, paixão. Oh. Todos os canalhas do comércio, ou melhor, todos os canalhas lá do Icuí, meu irmão, até pra lá tem também, viu? Curtindo o Siqueirão, hein? Valeu! E aí? Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Tá avisando que dia 7 de outubro vai ser o domingo da eleição, viu? Tem o Siqueirão na quadra da prefeita no Guamá, hein? Promoção do Canela Promoter. Você é minha paixão, paixão. Vamos lá! Volta, vem pros meus braços, volta. Pra recordar. Para Louro Prestação. Eita, Louro Prestação. Vamos lá. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Alô, Naná Siqueirão. Tanto tempo se passou. Essa música é aquela da Rafaela, cara. E ficou de rocha. Nostalgias que o tempo não consegue apagar. Bora, Cajota! Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz no sonho de amor. Fala, meu pássaro! Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Olha o coração! Coração no peito a te chamar. É onda! Poderia estar contigo, mas eu sei que o destino fez de nós caminho diferente. É, digo. Só saudade, nada mais. Segura! Tanto tempo se passou, mas em mim ficou. Diretoria aí do Chapolin, da Sacramento, o Jário também, o Robson e o Osiris. Todos recordando o Siqueirão, hein? Valeu! Vale a pena lembrar do acaso. Oi! E uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz e do sonho de amor. É onda! Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. É doido, cara. Coração no peito. Poderia estar contigo, mas eu sei que o destino fez de nós caminhos diferentes, só saudades, nada mais pra recordar. Diego, quando o amor vai, a primeira coisa que vem é a saudade. É assim, ó. Amor que vai é saudade que vem. É doido. Quando conheci você, logo me apaixonei. Alô, impregnadas. Foi só um beijo pra gente se amar. Alô, Cajota. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. E tudo, cara. E tudo, enfim, foi felicidade. Bora, Léo Carrascão! Alô, Andrinho! O tempo foi passando e a gente... O Anderson Sopitel, hein? Bora, Anderson! Sinceramente, eu aprendi a ser só de você. Só de você, viu? Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Maravilhoso, o Naldo Pio, obrigado, viu? Sempre no Siqueirão, hein? Alô, Naldo! Alô, Bia! Alô, casal maravilhoso do Siqueirão! E eles estão aqui comigo no Cajota! Siqueirão! E tudo, enfim, foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se... Bora, Bé, escorrega, Bé. Eu aprendi. Desce da pupunheira, meu filho. Vem te embora. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é e a distância, cara? A distância é ruim, eu vou chorar. Até quando? Até você voltar. Próximo domingo a inauguração aí do restaurante do BA. Vai a saudade. Lá na principal, da Nova Marituba. E eu vou lá, viu? Quando conheci você. Legal, hein? Logo me amei. Parabéns! Foi só um beijo pra gente se amar. Não! Não demore tanto. Só um beijo, vai. Um beijo e não demore tanto. Mais uma pra ficar no CD, vai. Alô, badalados. Alô, badalados da saudade. Vamos lá. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Levanta. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Olha só. Que não vem. Bora, chegou! Traz mais uma cerveja e dois copos. Eita, que todas as músicas é pra ele hoje. E vou beber fingindo que ela já está. Alô, badalados da saudade. Alô, badalados do Siqueirão. O esquadrão que chega pra curtir. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Que não vem. Nosso amigo Tinho da 3 de maio, obrigado Tinho. Forte abraço do Siqueira, viu? Amigo DJ Tilson do Mega Príncipe, tá por aqui também comigo. E ainda há pouco a gente estava batendo um papo aí no carro. E na verdade uma das coisas que me chamaram muita atenção foi da forma como o Edilson chegou para me falar: Siqueira, eu tô me candidatando a deputado estadual, justamente no sentido de vir representar a classe das aparelhagens. E pelo argumento que ele me passou uma segurança muito forte. Então, a gente ainda vai conversar sobre isso, viu, Edilson? Mas com certeza, de antemão, você já tem também o meu apoio aqui, viu? DJ Edilson, do Mega Príncipe Negro. Hoje tá matando saudade no Siqueirão, hein? Essa vai pro DJ Everton Mix, tá aí, olha. Esquecer tudo que eu vejo só me faz lembrar momentos que passamos, emoções que trocamos. Essas lembranças me fazem. É, essa música tem tudo a ver comigo, cara. Olha só! Como eu queria te reencontrar. Sabe pra quê? Pra reviver aquele nosso amor. DJ Siqueira. Buscar novos caminhos. Viver sempre juntinho. Reconstruir um sonho que acabou. Você não vai jogar latinha pra cá hoje, não? Só em pensar que. Pois é, na moral, meu irmão. Sinto entristecer meu coração. Tudo fiz pra ter você aqui. Mesmo assim eu te perdi. Segura! Abraçando com carinho aí a nave do Tacacá do Azul. Lá de Tomé Açu, Quatro Bocas. O cara que arrebentou com o Siqueirão por lá, viu? Valeu, Azul! Só em pensar que foi tudo em vão. Sinto entristecer meu coração. Grande abraço aí, o advogado Edilson. Edil Montelo. Ele e seu papai aí, o Cabo Celso Montelo. Hoje aqui no Siqueirão, meu irmão. Mesmo assim, e a nossa família recordando, hein? Aí eu te pergunto, você acredita em destino? Acredita? Não foi por acaso. Atenção, David, chega junto. Que a gente se encontrou. Não aconteceu. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Aí me disse que era! Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. Olha só! O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples... Cuidado, Naná. Cuidado com esse cara. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Bora recordar! Atenção! Se você for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Mas se for curtir, curta o Siqueirão sem moderação. Por mim esperar. Se liga, viu? E eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Bora, casada! Bora recordar. Nosso amor não é... Beijão carinhoso é a Priscila, seguidora, hein? Tá de boa no Siqueirão. A gente se ama pra... Thaís Meirelles, também a Thalita e a Leide, as impregnadas. O nosso... Alô, Evander, tu dá conta de tudo isso, meu irmão? Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Bora tocar mais uma! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E aí? E até meu modo de vida eu modifiquei. Jay Siqueira. E recebi de você um adeus tão triste. Amigo Júnior 100%, hein? Alô, Júnior! Cadê a Lorena, meu irmão? Pouquinhos do meu maior sonho. Bora, garçom! Mas acontece que um outro alguém eu achei. Atenção, garçom, não, chega aí com... E me respeite, me ama. O Edil Montelo. Com certeza veio curtir o Siqueirão hoje no Casola, hein? E posso até lhe dizer que eu estou mais... Segurança Pantera. Que não vou procurar mais você. Olha só. Minha vida se modificou. É o senhor! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. O mais importante é hoje você chegar numa festa pra brincar, pra se divertir, pra recordar. E o Siqueirão é assim, olha. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Bora, caçota! Adeus, adeus, meu antigo amor. Passar o Fênix, uma verdadeira viagem de emoções. Eu não quero nem saber quem inventou dinheiro. Eu quero gastar, eu quero endoidar, eu quero pirar o cabeção, eu quero curtir. Passar o Fênix, o melhor, melhor. Ah, meu irmão. E aí? Pra que viver assim? Aqui vou te contar, meu irmão. Olha quem chegou! Amigo Alexandre da Ceasa. Grande Alexandre da Ceasa. Ele é a comitiva aí. A equipe Espoca Xana. Lá da Ceasa. Valeu! Irmão, vai caçar, meu irmão. É doido, meu irmão. Jogar bem de longe, jogar bem de longe. Pra que viver assim? Jogar bem de longe, jogar bem de longe. Não quero te ver triste. Baby, se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Não te mete com a Naná. Sugar baby love, sugar baby love. Não quero te ver triste. Bora acelerar mais um pouquinho, vai. Bora acelerar! Liga pra mim. E aí? Eu quero saber o seu nome. Alô? Você não me deu o número do seu telefone. Liga pra mim. Eu quero saber o seu nome. Bora, caçada! Você não me deu. Casal maravilhoso, Naldo e Bia. Hoje eu quero saber de você. Bora, Everton Mix. Porque nunca me deu atenção. E sem querer você tocou meu coração. Eu sei que você me quer. Eu sei que você me quer. Mas tá com medinho. Mas tem medo de se entregar. Não vai doer. Eu sei que tem um grande amor. Não pode me amar. Como é que é? Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. O Irã e a Bárbara, o melhor tacacá de Belém. Tacacá da diva, viu? Amar. Tá triste por quê, filha, hein? Que foi? Eu não quero nem saber. Eu choro. O que ele vai pensar? Eu quero é mais a te amar assim. Vem pra mim. Vem logo. Eu também te amo. Hoje eu quero saber de você. É hora. Porque nunca me deu atenção. Sem querer você tocou meu coração. Olha meu parceiro. Sei que você não me quer, mas tem medo de se entregar. Sei, tem um grande... O pássaro Fênix Siqueirão. Por isso não pode me amar. Sei que você me quer, mas tem medo de se entregar. Sei, tem um grande amor, por isso não pode me amar. Aí o Felipe, filho do dançarino Pernambuco, tá com a gente, hein? Eu não quero nem saber. Nem eu. O que ele vai pensar? Eu quero é mais é te amar assim. Vem pra mim. Pra recordar. Bora, Lady das Impregnadas. Bora, casada. Meu amigo Nazareno, irmão do Rony, Homem-Aranha do Siqueirão, hein? Também o Bragança, o rei do açaí da Terra Firme. Bora, Bragança. Menina do mar, deitada na areia. Olha só. Até o sol, quando te vê se incendeia. Quando entra na água, deixa doce o mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. É assim, ó. Queria ser o sol pra broncear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Ensina a sua... Aí o Cocota aí, também os canalhas lá de Cuí, curtindo, meu irmão. Foi enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Morena gostosa. Morena. Morena gostosa. Sereia. O amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Sonhando. Aí a Tânia também, a Lima. Tânia, Lima, Yuri. Não. E a de Célia. Comitivo aí do Papão do Oasis. Alô, Papão. Alô, Papão. Paga uma, Papão. Alô, B.A. Queria ser o sol pra broncear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Me ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Alô, Impregnadas. Morena. Também a Simone, a Vanessa. Sereia. Aí da Marambaia, juntas aí com o Primo. Vivo. Alô, Primo. Sonhando que estou te amando na areia. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. E aí? Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar. Aí a Jose também, o Paulo César, curtindo. Obrigado, viu? Toda a família Araújo comemorando aí os 60 anos do seu Inácio. Alô, seu Inácio! Gostamos, um dia eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. É legal, gostoso. A gente matar a saudade, a gente recordar, hein? Siqueirão no casota, hein? Poder te tocar sem sonho. Alô, Dimas! Cadê o Dimas? É realizar. Vamos lá! Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos sempre acordar. Nós todos por ti eu vou. Bora, louro! Louro, presta atenção, meu irmão! Está pra viver só pra mim. Vou. Também o Carlinho, minha patroa Shirley. Na oficina do Carlinho. Melhor tira risco de Belém. Oficina do Carlinho. O melhor tira risco de Belém. Sem papo furado. Sem Miguel. Pouca massa e muita tinta, meu irmão. Vem te embora. Olha aí, Doquinha. Meu maninho Frazão. Alô, Frazão, cadê a Rosa, Frazão? Dia 7 de outubro, vote certo. Quando você acabar de votar, você vai lá pra quadra da prefeita. Vai. É lá que eu te quero. É lá que a gente vai comemorar a vitória do seu candidato, viu? Quadra da prefeita, dia 7 de outubro. Siqueirão, hein? Pra recordar. E aí? Nosso Siqueirão. Olha o desejo. Tenho você no meu coração. Isso pra mim é felicidade pura. Diego, Diego Sapitel. Sinto teu cheiro de gata no cio. Eita que o Diego tá moleque doido hoje. Quando me diz, sou toda tua. É assim, ó. Balança minha cabeça, mexe com minha razão. Quando te vejo toda nua, tomando banho de sol, tomando banho de rio. Mas pode ser, viu? Mas pode ser banho de lua. Amor, o fogo da paixão. Cheiro do quê? Cheiro de carne crua. Carol! Te quero mais. Fazer amor na rua. O que é que tu acha? O fogo da paixão. Cheiro de carne crua. Carol! Te quero mais. Papadão! Fazer amor na rua. Ah, ele tá bom agora. E o André Santos, homem que coleciona as pedras em vinil, hein? Ele também, o Patrick, Patrick do Marex. Fala, DJ Patrick! Balança minha cabeça, mexe com minha razão. Quando te vejo toda nua, tomando banho de sol, tomando banho de rio. Bora, casada! Mas pode ser banho de lua. Amor, o fogo da paixão. Revelou. Cheiro de carne crua. Amor, te quero mais. Tu mais. Fazer amor na rua. Amor, o fogo da paixão. Revelou. Cheiro de carne crua. Amor, te quero mais. Tu mais. Fazer amor na rua. Novo Siqueirão, Passando Fênix, uma verdadeira viagem de emoções. Bora curtir Siqueirão assim, ó! Oh! Alô, Silza. Você é o meu sonho. Demais, equipe de lista da Benciones. Minha amiga Silza, carreira solo, hein? Moleca doida. Por favor, não vá. Não, não, não. Bora, Silza. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só sei te amar. Eu faço tudo pra tentar te esquecer, mas não consigo sentir raiva de você. Só sei te agradecendo aí de coração a família Siqueirão, que hoje vem pro Casoda pra curtir o nosso Faça do Fênix por aqui, viu? 7 de setembro a gente vai atravessar a ilha e a gente vai fazer a onda, feriadão. 7 de setembro, Siqueirão. Só sei te amar. Lá na ilha, hein? Não, não, não. Quero ver. Eu só sei te amar. Não, não, não. Eu só sei te amar. Agora o trio tá formado no Siqueirão. DJs Siqueira, Valdinho e o garoto DJ David.